Alguém te machucou, talvez. É assim, a gente nem prevê. A tristeza vem e sobe, e a gente desce, e o coração demonstra enfraquecer. Porém, tal como flores a se olhar, amizades para se perceber. Seu receba e aí perceba que só de amor na vida pode se viver. Oh, você pode até pensar ser fantasia. A gente ter Jesus, quer que você o receba e só e perceba que só de amor na vida pode se viver. Oh, oh, oh, você. Smile.